Madame, madame, consider come on and give a governor. Baba compensado rae kukole no peri Maname maname Kusina kamore nge megama Baba compensado rae kukole no peri. domo, ni zona kusuba, ni seguro. Vamos a tener con ser, hermano.